Obrigado, obrigado. Aqui fica o nosso abraço do compadre Jararaca. E do compadre Rafinha. E até breve, se Deus quiser.